Espera, né? 9180, tá livre, a linha é decolada 10, vento é 120 graus e 4 nós. Ali decola 91180, decolou aos 48, controle em 198, bom dia. 198, bom dia, bom serviço. Controle Salvador, bom dia. Schneider 9180. Schneider 9180, contato radar, sobre para o 340 vigilância. 340 vigilância, 9180. Bom dia, UFG 5898, Mangol. UFG 5898, bom dia, copia 340, Confins. UFG 5898, autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita. Subida inicialmente a Dael, após direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é 5535 e o controle em 119 decimal 80, cotejado. Autorizado, controle 5898, correto cotejamento, troque para a frequência 11895 para o posicionamento, a informação é a... Hotel mais atualizado. Web 5717, copia 340 para o Galinhão. Web 5717, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela APA November 857 até Seguro, APA Zulu 16 até Gruff, APA Zulu 14 até Toquim. Decola da 10, curva direita, inicialmente no perfil da subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5534, controle 198, Cotege. Confirmando 5534 ao transponder e o destino ao Galeão, ok? Ok, a formação vigente é hotel, chame 11895 para o posicionamento na posição 8 do pátio 3. Táxi azul 417795 a bordo. Em 3 horas desce de autonomia. Paterna confirma. A livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Azul 4177. O altímetro 1013. Xenã 9180, chama Centro Recife, frequência 13325, alternado 288. 325288, ô Xenã 9180, bora agora na Pro de Leda, se dando desvio. Para decolagem azul 4177. Autorizado alinhar em decolada 10. O vento é de 150 graus com 2 nós. Ali decolada 10, azul 4177. São 3201, desça para 2000 pés, autorizado a assinar o pistão no zero. 2000, autorizado, chama estabilidade, 3201. É, pode considerar o 4000 em pelo a restrição? Autorizado. Obrigado. Autorizado, chame táxi no 96749, QNH 10 no 3. Chamar 10 no 3. Azul 4177 decolou 58, controle 198, bom voo e bom dia. 98, bom dia. Azul 177. Controle Salvador, bom dia, Azul 4177, decolado na saída da El, passando 2000 pés. Azul 4177, sabe para o nível de voo 280, vigilância área. 280, Azul 4177. Com 1, 3, 2, 4 horas, altera da Galeão. 1, 3, 2, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi via Juliette e, perdão, Índia e Alfa até o Pátio 1, corrijo. Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o QNH 1-0-1-3, chama pronto para a decolagem. Índia e Alfa até o ponto de espera, chama pronto, Jetmeta 749. Azul, Alfa Yankee Bravo. Prossiga, Alfa Yankee Bravo, bom dia. Alfa Yankee Bravo, pátio 3, posição número 3. Solicita autorização para o cheque de reatores em idle, marcha lenta, no máximo 5 minutos, e a espera já está ciente. Ok, a torre está ciente também, o QNH 1013, chame para... chame ao término, dou cheque. Ciente, seu marido, obrigado. Azul 4177, desvio à esquerda, para 170, por aproximadamente 50 milhas. Ciente, está livre. Obrigado. São 3201 no complete final, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 1895 tá 3201, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, bom dia, são 3201. Na série baixar travado uma milha pro Simbra. Tá 3201, bom dia, avistado, tá livre pouso na 10, o vento 190 graus, 3 nós, que negão no 0 no 3, atento à pista possivelmente molhada ainda, ok? Ciente, 1013, tá autorizado o voo, tá 3201. Patrono 77, chama Centro Recife, frequência no 3325, alterno 288. 3325, 288, boa. Quero avisar o aeronave na curta final, já que tem 749. 6749, após o TAN na curta, Lima tem 1-0. Após o TAN na curta, Lima tem 1-0, na 749. Com 7 no 7, intensidade 1, ok? Cheque o rádio, chame novamente. Oi, Salvador, bom dia. Dia 7, com 3, com 3, com 3, com 3. É posição 3, é isso? Posição 3. Autorizado, posicionamento no pátio principal, posição 3, chame para o táxi. Continua a intensidade muito baixa, o QNH no 0 ou no 3? Continua baixo, ok? Tá bom. Web 67, perdão, o TAN 3201 no solo ao 07, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Gente, ao livrar Alfa e aguarde antes da Juliette, 3201. No 3201, melhor, pode prosseguir direto, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, pro 09, obrigado, até daqui a pouco. Até já. 6749, está livre decolagem da 10, vento variável com 3 nós, que é negal no 0 ou no 3. Decolagem no 0. Autorizado, chame táxi. Oh, perdão, mantenha a posição, aguarde para o pushback, ok? B6749 decolou de Salvador ao 09, o controle 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, obrigado, senhor. 6749. Salvador. Bom dia, Web 6749. Jet 6749, contato radar, sobre para o 340 Vigilância. 340 Vigilância, 6749. Pode voar da El, senhor 6749? Prezado. Ano 28350 com fim. Está livre o táxi à direita, chama o ponto de espera pronto para a decolagem. B5898, aeronave da companhia taxiando a sua cauda agora. Assim que liberado, está livre o push, autorizado o push, chama para o táxi. Que negar no 0 ou no 3. Agora o L é a cauda, autorizado o push, chama para o táxi.